arte, cultura e muita diversão nas ondas do seu rádio. Começa agora Asterisco, aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM. Pra ver tudo que eu fiz pra você. Aquela velha canção não serve mais. Eu até pensei deixar que o tempo vai curar todas as suas feridas. Eu que não ligava pra mais nada, não queria porta aberta, bagagem, malas pra carregar. Não fazia questão nenhuma de entrar na tua vida. Você entrou, sorriu, depois saiu de fino, levando junto com você um pedacinho de mim. Você tocou com a ponta dos teus dedos os meus olhos, e eu pensei que mal tem, porque não? Você sorriu e eu acenei com a mão. Se você ficar, eu juro, juradinho, nunca mais enjoar de você. Se você ficar, eu juro, juradinho, nunca mais enjoar de você. Se você ficar, eu juro, juradinho. É isso aí, 11h33, ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Fiscar. E como diz aquele famoso apresentador de televisão, quem sabe faz ao vivo. E ao vivo a gente está aqui com ela, Ekena, que é uma artista aqui da região, que vai falar um pouquinho com a gente aqui da Rádio Fiscar. E também com o músico Vinícius Lima, que também faz parte do grupo Ekena, que já desde 2015 tem aí trazendo uma musicalidade diferente, uma sonoridade também muito legal, muito bacana. Obrigada. E que a gente recebe hoje então aqui nos estúdios. Muito bem-vindo, gente. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. É isso aí, ainda é bom dia. Ainda é bom dia, ainda aqui tá com a cara amassada. Uma gripe também, uma né? Uma gripe. É isso aí. Mas, gente, então em 2016 vocês montaram um EP que foi o Passarinho. Isso. Isso foi um start, assim, do grupo? Foi. Foi a nosso primeiro encontro, que aconteceu em 2015. Assim, primeiro não, a gente já se conhecia desde sempre, desde um pequenininho, a gente fez várias coisas juntos. E aí em 2015 a gente se reencontrou e aí começamos a trabalhar para lançar esse EP em 2016, que era na verdade um sonho meu, eu já ia lançar. E aí aconteceu o encontro com o Vinícius e com o Botari, que é o guitarrista, que não tá aqui hoje, mas faz parte também. Uhum. E aí eu falei, ah, vocês não querem gravar comigo? Assim, meio que na despretensão, eu queria gravar, lançar, e aí eu ia ver o que ia acontecer. Sim. E aí eles toparam a minha loucura. E aí a gente trabalhou 2016 inteiro com esse EP, fizemos shows e teve vendemos bastante também, acho que umas 300, 400 cópias. Olha, dele. Que legal. Trabalhamos bastante. E aí depois aí a gente resolveu parar um tempo pra lançar o disco, né? Pra começar a trabalhar no disco cheio. É isso aí. É, a gente tá aqui nos estúdios, então, falando com a Ekena, que é essa... Você é de Araraquara? Sou. Os dois são? Somos de Araraquara, isso. E agora, este ano, teve uma surpresa aí. Vocês lançaram um primeiro pedacinho aí desse novo trabalho chamado Nó. Sim. Né? E até você tá fazendo aí uma campanha para desatar o nó. Desatar este nó. Este nó. E o que é esse trabalho novo, Ekena? O que vem? O que o público pode esperar? Então, a gente lançou agora o primeiro single, né, desse disco em abril, dia 4 de abril, que é o Todas Putas, né, enfim. Uhum. E aí a gente lançou um clipe e a música, tá em todas as plataformas também. Eu acho que é um disco, assim, bem visceral mesmo, meu, assim, foi uma construção de anos que eu passei compondo, aí eu fui juntando esses pedaços dessas histórias que eu tinha, de acordo com esse nó que eu ia... Ao longo do caminho desatando e colocando ele em forma de canção. E é um trabalho de muita entrega, assim, sabe? Da onde vem a inspiração? Ai, vem de tanta coisa. Eu passei por vários momentos. Eu fiquei grávida em 2012, começo de 2013. Gael nasceu em outubro de 2013. Então eu passei o 2013 inteiro tocando, fazendo vários shows. E aí, depois que ele nasceu, eu resolvi dar uma parada, fiquei quase um ano e meio sem tocar. E aí fui compondo também. Várias dessas canções que estão no disco, elas vieram dessa fase de 2014, mais ou menos assim, 2012 até 2014. Uhum. Tem algumas mais velhas, que é Passarinho, no caso, é de 2010, 2011. Mas a maioria foi criada nesse momento que eu peguei para me olhar um pouquinho assim para dentro e olhar também as questões de fora, as coisas que eu passava. Uhum. Que para mim ainda Todos Putas nasceu dessa forma, assim, essa coisa de ter que jogar um pouco para fora tudo aquilo que eu sentia e passava, né, por ser mulher e tal, dentro da música também, que rola ainda muito preconceito, muito machismo. Uhum. É, eu tava vendo uma foto deste final de semana que teve direta já. Sim. Né? E tem uma foto que me ficou muito simbólica. Assim, não, mentira, foi num programa de TV. Era a cantora e o resto inteiro. Sim, homens. Sim. Desde os roads, de sim. Todo mundo, os produtores, é, né? É mais ou menos. Olha, é um mundo muito machista. É mais ou menos o que acontece com a gente, assim, né? Uhum. Eu, hoje eu tenho uma equipe mais ou menos de 12, 13 pessoas. É, são 8 na banda. Só eu sou mulher. Todo o resto é homem. Olha só. É muito difícil. A gente não. Às vezes quer achar pessoas, por exemplo, quero achar uma baterista mulher. Aí eu encontro. Aí ela mora no Rio de Janeiro. Então, tipo, é muito longe, às vezes. Entendi. Assim. Encontro a guitarrista, mas a guitarrista tá lá em Uberlândia. Uhum. Então, pra juntar é também difícil. É, e aí a parte de mulher que a gente carrega, além de mim, são as meninas que trabalham com a gente na parte de assessoria de comunicação. Sim, que fizeram contato. Que fizeram contato. O pessoal da Inca, né? A Lala. Um beijo. Um beijo pra ela, né? Muito legal. E você, a sua formação é o quê? Você, além de cantar, você toca também instrumentos? Eu toco violão, toco ukulele, assim, bem. Arranho alguma coisa de teclado, mas bem pouco. Uhum. Mas a minha formação com instrumento mesmo é o violão, assim. Eu comecei tocando violão. E você, Vinícius? Tá aqui com violão, mas é exclusivo ou não? Né, eu toco violão mesmo. Minha formação musical foi no violão desde criança, influenciado por parentes, né? Meu padrinho é músico, meu avô tocava, meu pai brincava, minha mãe cantava. E começa a se interessar, a despertar, e comecei a falar. Eu queria fazer bateria na época, eu lembro disso, que eu amo bateria. Mas era muito barulhento pra família. Isso, barulhento. Sempre exatamente isso. Violão é mais barato, já tem violão em casa. E comecei a fazer violão. Mas eu sempre fui muito autodidata, assim, preguiçoso para estudo mesmo, né, teórico. E às vezes faz falta hoje, quando você tá um pouquinho mais velho, mas enfim, né, vai atrás, estuda, hoje é algo tem internet. Que dá para aprender. Né? É, tá aí ainda. A gente tava conversando com um artista aqui também, e ele falou, meu, antigamente era tão difícil você achar a letra da música, ou a melodia. Eu lembro quando eu comecei, a gente escreveu, né? Além dos livrinhos que meu avô, eu comecei a tocar por isso, meu avô, que já é falecido, ele comprava nas bancas, então ele trazia todo dia uma revistinha de música, então eu tinha trocentas. Uhum. Naquela época era assim que a gente encontrava assim. A letra, ou eu escutava, eu lembro de escutar e ficar escrevendo e pausando na fita, né? Ou no disco, enfim. Uhum. E escrevendo a letra, e às vezes cantava, eu cantei anos letras erradas, porque tocando de biquíni sem parar, por exemplo. Muito legal, gente. A gente tá aqui com a Ekena e com o Vinícius Lima, do grupo Ekena, que é de Araraquara, mas que já tá fazendo shows em vários lugares. Sim. Deram uma rodada aí em 2016. Sim, em 2017 a gente pretende ir mais longe ainda. Muito legal. Vamos ouvir mais um pedacinho de uma música? Vamos. Qual música a gente vai ouvir agora? A gente vai tocar um pedacinho de Nó, que é a primeira música do disco. Que dá nome ao disco também, é a primeira música. Legal, então. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Fiscal, então, 11h40. Desfaz um nó que a vida fez, perdoa os erros que eu cometi em vão, sem saber que era pra sempre e que o pra sempre dura até de manhã. Ouça a canção que eu fiz, engole o choro nesse mar, transforma a fúria em cais que eu te seguro pra não cair. Deixar a vida em paz, te amarrar dentro desse imenso morno querer, te fazer poema e amanhecer depois. legal, ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Fiscar, Ekena, trazendo aí o som de Nó, seu novo trabalho que tá para estrear ainda este ano em 2017. E agora a gente falar disso, então, afinal de contas, tá muito fácil ser artista hoje em dia, né? Muito. Todo mundo querendo patrocinar. É verdade, a gente tem muitos patrocínios. Agradecer aos inúmeros patrocinadores. Eu nem vou citar porque são tantos. É isso que é difícil, né, Ekena? Além de cantar com essa voz maravilhosa, você tem todo um grupo, tem todo um bastidor aí na criação, mas chega numas horas que você realmente precisa daquela ajudinha, e a gente tá num momento aí em que as pessoas estão participando de uma outra forma, né? A gente tá através de financiamento colaborativo, coletivos. A gente tem aí vários projetos que já saíram do papel graças a essa ferramenta. Sim. Que é aquela grande vaquinha, para quem não conhece, nunca participou. Digital. É uma vaquinha digital, quer dizer, a galera dá um dinheirinho ali, pode contribuir com um pouquinho ou com bastante, aí vai de cada um da sua capacidade, e sempre tem uma recompensa, né? Um disco, isso. Quer dizer, uma pré-venda do disco, quase. É, né? Uma pré-venda. Quer falar um pouquinho? Vamos lá. O Catarse é isso mesmo. A gente precisa terminar, né, de os processos finais do nosso disco. Uhum. E aí a gente decidiu fazer a pré-venda do disco no Catarse. E é como você falou, então são várias recompensas e cada um ajuda como pode e tem de volta essa recompensa. Tem desde R$10, né, que leva só os agradecimentos no Facebook, uhum. Até R$1.500, que seria o show completo, que também tá numa pichincha gigante. Sim, já é uma pré-venda do show também. É uma pré-venda do show. Pra contratantes ou pra família que quer reunir, se junta ali a galera, uhum. Dá pouquinho. É, nessas horas é aquela, tem que passar o chapéu mesmo, né? Vai pra primo, parente, vai. Todo mundo que sempre, eu falo, teve muita gente que ao longo, eu tenho 17 anos já de, esse ano eu completo 17 anos de carreira. Desculpa, assim, né? A indescrição, mas quantos anos você tem? 30. Ai, que jovem. Sou uma pessoa jovem. Quando eu falo 17, ainda, todo mundo fica assim, meu Deus, essa menina já deve ter uns 40 anos. É, porque anos. Você não para, você que tá ouvindo não tá vendo a foto, mas se você entrar no nosso Facebook, tem uma fotinha dela lá, dá pra amanhecida. Ver a cara da Ekena. Mas tá bem, bonita, tá. Obrigada. Viva, tá feliz, tá isso feliz. É importante. E, Ekena, você... As pessoas muitas vezes não entendem... Ah, é só gravar aqui, aperta o rec. Não, bem assim. Não, né? não. Acho que nem a gente, assim, por exemplo, é meu primeiro disco. Por mais que eu tenha passado por outros processos de gravação, participei do EP do Lineker e os Caramelos, né, da Lineker. Participei, já tinha gravado o EP, já tinha feito outras coisas. Mas esse é o primeiro disco meu e disco cheio. E isso faz com que... a gente entenda um pouco do processo também, que não é só você apertar o rec. Tem a parte de estúdio, que você vai gravar, você vai ter que contratar pessoas, técnicos de som, para estar ali naquele estúdio, tirando, né, o som que a gente quer escutar mesmo, uhum. Das nossas músicas. Lembrando pro ouvinte que muitas vezes os instrumentos são gravados separadamente, às vezes, exatamente. Um a gente conseguiu gravar algumas, eu queria ter essa coisa orgânica no disco, uhum. Então a gente fez uma gravação que foi metade junto, metade, uhum. Separado. Geralmente a bateria é que atrapalha, né? Sim, aí a gente gravou bateria e baixo e guitarra, a primeira guitarra, né, que dava, uhum. E o resto a gente foi gravando aos poucos, a gente demorou 7-8 dias pra gravar. Sim, a gente... se internou, inclusive, lá no resto. Foi bem rápido. Foi super rápido, mas foi porque Rancho a gente também... do Netão aqui, no grande Netão. Carlos, daqui, do Neto Rockefeller. Que foi um anjo. Isso. Um anjo pra gente, deixou a gente bem à vontade lá na casa, no estúdio dele. É um home studio, mas é muito legal, enfim. Legal. Ele conseguiu extrair o máximo da gente, assim. Muitos artistas, até grandes nomes, têm feito isso hoje, né? É que é muito, eu acho é muito que mais muito mais, hoje tá muito fácil, muito, né, de você. E é mais gostoso também, eu, uhum. Acho, assim. Porque a gente, desde que eu pensei em gravar o disco, eu queria essa coisa de vamos ficar juntos um tempo em algum lugar. Então a gente vai achar esse lugar que a gente também não tinha, a gente encontrou com o Neto por acaso, assim, e virou um grande amigo também, né, da banda, uhum. Faz coisas com a gente, participou do disco. E a gente teve outras participações aqui de São Carlos também, do Bruno Rosler, que é o vocalista do Tijolo Baiana, e teve o David Tanganelli também, que fez gaita, música. A gaita, o Zanke, Rodrigo Zanke, que tocou viola. A Mayra Avelis, que também cantou uma música com a gente. Então, o Netão, que também gravou e fez aquela... Como Lap chama aqui? Lap Steel. Né? Gravou uma guitarra. Não sei. É tipo uma guitarra havaiana, né? Que faz. Toca deitado. Que legal. Que faz em Ron, foi ótimo. E. Mas aí a gente chega nesse processo do pós, né? Você grava e aí você tem mixagem, masterização, prensagem, você tem toda a parte visual desse disco, que é importantíssimo, você tem toda a parte de assessoria de comunicação, que as pessoas às vezes, ah, mas pra que que você vai contratar pessoas se você mesmo pode fazer hoje? Não pode, é uma mentira, pra gente conseguir levar o disco. Eu até brinco uma coisa, você pode ser muito bom em uma coisa, mas em todas, você pode fazer, mas talvez não seja bom e talvez não seja o suficiente. Exato, até, né? E eu acho assim, a gente fica sobrecarregado, porque imagina, eu sou mãe, aí eu também tenho outras coisas que eu faço. E tem um detalhe que é importante também, que assim, não está na capital, não está no, na Copacabana, onde a coisa acontece, você, né? Você disse exatamente. A gente precisa realmente desses profissionais para poder pra fazer com que a gente chegue. Porque eu sou um seu, Kena, desculpa falar isso, mas já virei seu fã. Muito tem altíssima qualidade, você tem tudo para deslanchar realmente nesse país que é muito musical, o Brasil, sim, né? Sim, o Brasil é incrível, tem grandes nomes. E os artistas hoje em dia, a gente não vê mais grandes artistas em grandes gravadoras, né? Não. É uma minoria que ficou em gravadora, porque realmente não é mais o que às vezes dá dinheiro, enfim. O que rola, porque você tem que se moldar aquilo. E a gente vê grandes nomes fazendo exatamente isso que a gente tá fazendo, campanhas colaborativas, coletivas no Catarse ou em qualquer outro site, né, de arrecadação. E a gente vê, assim, tipo, tem a Tulipa Ruiz, Karina Burr, Felipe Cato. Oh, um nome que você já falou aqui, a Lineker. A Lineker, né? Que também surgiu, assim, dessa forma, também fez Catarse pra lançar o disco, porque também queria fazer da forma como. Porque é muito complicado. É assim, a gente queria ter total mãos dentro disso. E você fala assim, não, eu gosto dessa música e ela tem que ser desse jeito. A partir do momento que às vezes você entra dentro de uma gravadora, você tem alguém, um produtor por trás que é que você, sei lá, que o cara chegou em você e falou, não, eu vou te produzir, eu não te cobro nada, mas é do meu jeito. É do meu jeito. E tudo que você ganhar, você vai ter tipo 30% e eu tenho 70%, sabe? Então é complicado. Maus acordos, né? Ali maus acordos. E na hora do desespero você acaba topando, porque você fala, mas aí eu fico 2-3 anos com esse cara e depois eu passeio sozinha. É uma grande mentira. Você acaba ficando preso. E como a gente queria ter muito controle sobre isso, a gente optou, vamos tentar. A gente não tem dinheiro, não tem gente por trás que injeta. Então vamos tentar fazer com que as pessoas que gostam da gente, os nossos fãs e esses fãs que virão, enfim, que eles queiram ajudar, né? A colaborar com esse disco. Muito bacana. A gente tá conversando com a Ekena e ela tá com além de um novo trabalho na praça, a gente vai ouvir daqui a pouquinho Todas Putas, que é o novo trabalho dela também, que já lançou e já teve 300 mil visualizações no mais Facebook. Mais de 360. Mais de 30 mil visualizações no YouTube. Sucesso. Sucesso total. E a gente tem e você que quer ajudar, apoiar esse projeto, dá um dinheirinho. Já a partir de R$10 você já pode contribuir. É só acessar catarse.me/Ekena. Vou soletrar para você. Ekena é E-K-E-N-A. Ekena. Isso. Ajuda a gente, ajuda. Ajuda. Olha, o músico pedindo apoio. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas estou aqui pedindo seu dinheiro. Eu podia estar numa grande gravadora, mas eu estou aqui só querendo que você me ajude. Mas olha, eu acho que o mundo já se mudou, né? Esse sonho de, vou fechar um contrato com uma grande gravadora e minha carreira vai deslanchar. O independente tá aí. Tá aí e tá firme e forte. Sim, né? Eu acho tá deslanchando mesmo, né? Tanto que o consumo de música também já mudou. Já mudou. Essa é a minha última pergunta pra vocês. Pra que fazer um CD se a gente tem esse consumo externo? Eu acho assim, eu ainda, Ekena, gosto muito da coisa física, de receber. Eu adoro quando eu vou em algum lugar e compro um disco, ou compro um CD, ou compro, enfim, uma fita cassete que tá voltando. Eu acho isso muito legal. Realmente não é a... Onde vai ganhar dinheiro e tal, enfim, né? E acho assim, o disco não é nem onde vai ser mais ouvido também. Não é. Eu acho que hoje em dia o Spotify, Deezer, iTunes, o YouTube, ele é onde você acaba conseguindo fazer com que as pessoas escutem mais, né? E também é onde, por exemplo, a gente podia ter a opção de lançar um disco só em plataformas. Ao invés de fazer o disco físico nesse primeiro momento, né? A gente podia lançar ele só nas plataformas. Mas como era um sonho meu de infância, primeiro, assim, né? eu quero é um ter filho, um disco, né? Entendeu? É um filho mesmo. Eu queria ver ele nascendo, eu quero pegar um encarte e ver as músicas e ver como ficou. Não, e tem uma coisa, a divulgação de quem tá começando, principalmente, é um jeito de você mandar um disco. Com certeza. No fim de um show, ter ali pra vender. A gente vendeu muita. A gente fazia os shows e aí. A gente sempre levava pouquinhos às vezes, e a gente vendia tudo. Ah, vamos e EP, ver, né? Três mas músicas. Não dá nada. EP vendia que a gente tudo. Gravou em casa, a gente queimou no computador. É isso aí. E quem não, como a gente falou aqui, tem todos esses bastidores, quer dizer, gravar o CD é só mais um pedacinho. Só mais um pedacinho. Tem todo um custo que também precisa acontecer. Com certeza. A mixagem, todo esse trabalho, masterização, a questão visual que você com já colocou, certeza. Que eu acho que hoje está muito importante. Muito importante. Né? Acho que o artista hoje ele é 50% visual e 50% música. É. Mas a voz é o que conta, o trabalho dos músicos, muito bom, muito legal. Queria que você deixasse então mais um recado aí para os nossos ouvintes. Ah, eu queria, antes de tudo, agradecer o espaço, foi muito legal vir aqui. Eu que agradeço. Ah, acho, eu que agradeço. Em nome dos nossos ouvintes até. E perdão pela voz, pela gripe. E pedir para que a galera ajude mesmo a gente, entre lá. Se quiser conhecer mais do nosso trabalho, ele está no facebook.com EquenoOficial. Uhum. Tá no YouTube também, EquenoOficial com dois F's, né? No YouTube, música. É, tem Instagram, EquenoOficial, Twitter. Então, para quem quiser, tá escutando. E quem quiser o disco em casa, quem é de São Carlos, a gente vai entregar em mãos. Olha que legal. Ainda então, vai ter a visitinha. Compra no cartaz e ainda tem uma visitinha. E ainda tem uma visitinha e toma surpresa. Um café também? Ah, e tem uma recompensa lá que rola um café das 4h20, que a gente vai fazer ainda. Aí você compra a recompensa, ganha o disco, leva um acompanhante e ainda tem show ao vivo. Olha que bacana. É isso aí, gente. Muito legal. Então, ó, você ficou com vontade de ajudar? catarse.me/Equena. Lembrando, ou então procura no Google Equena. E-K-E-N-A. Isso. Gente, muito legal a conversa de vocês. A Rádio Fiscal está sempre aberta muito aí para trazer os trabalhos. Obrigado. E a gente vai ouvir agora, então, Todas Putas. Isso. Com X em todas e em putas também. Então, mas vamos aí com Equena aqui na Rádio Fiscal. Eu tô indo embora, amanhã eu volto com mais Asterisco. Tchau. Você para de me mexer. E você tá pensando o quê? Pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho, você não anda valendo o esfolado do meu joelho esquerdo. Eu quero ir pra rua.